começando, pode comemorar. Decadentes, já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o Decadentes do ar. Salve, salve, coelhada! Decadentes número 454. Para falar de mais um empate. Tivemos mais um empate. Um empate fora que, em circunstâncias de temperatura e pressão normais, não teria sido tão ruim. Mas como nós perdemos vários jogos, nós empatamos vários jogos fáceis em casa, a coisa fica mais complicada. Eu sou Jairo Viana. Estou aqui com os quase os culpados de sempre. Menino Felipe continua mandando fotos e vídeos lá da Escócia usando camisas horríveis. Camisas assim, é de uma padronagem, assim, estilo Agostinho Carrara, mas ele mora em nossos corações. Mas é ausência por enquanto. Vou começar então por aquele que está tapando o buraco do Felipe. Rolon, dê seu boa noite e já fale para a gente desse empate aí. Boa noite. Mais um empate sofrível. Se a gente visse pelo menos uma reação do time, a gente podia até pensar que ia ser diferente, mas. Acho que o 11º jogo que a gente sai atrás e tem que correr atrás do resultado e fica por isso mesmo. Então, mais um ponto sofrido que vai ser aquele que vai fazer falta lá no final. É, tá bem por aí mesmo. Essa é a preocupação da moçada, gente. Nós estamos no G4 ainda, né? Mas preocupa que nós estamos no começo de primeiro turno aí, de segundo turno, que a gente não pode dar o luxo de empatar, não. Haja vista os próximos 4 jogos aí, né? Jogos difíceis. Lucas Deleucas, dê o seu boa noite e já comente o gosto do Felipe, seu irmão, para camisas. Eu achei bonito. Floral, camisa de botões. Acho que tá na moda, né? Ele tá no belíssimo inverno escocês, tá fazendo. Usando a roupa adequada ao ambiente que ele tá. Acho que vou defender ele aqui. A camisa tá bonitinha. Tá estiloso. Tá certo. E por último, mas nunca de forma inferior jamais. O homem, a lenda, o mito, Thales Maciel, já faça aquele deu o seu boa noite, faça aquele resumo do jogo de sexta-feira. Vai ser até bom, porque eu dormi boa, eu dei umas cochiladas fera no segundo tempo. Boa noite, então fudeu, que eu também cochilei. Fudeu. Mas no segundo tempo não tem muito o que comentar também, não. Então tá tranquilo. Tem isso também. O Lucas já resumiu o segundo tempo. Não tem nada pra falar do segundo tempo. Mas vamos lá. Primeiro, assim, não sei se foi só pra mim, mas essa abertura tosca aí, ela foi cortada pela metade, né? Nós ficamos aí uns 30 segundos sem música. Ou seja, a inteligência artificial é burra também, né? Que sorte, né? Que sorte. Mas vamos lá. Enfrentar o poderoso Novo Horizontino. Vou falar disso aqui várias vezes. A gente ficou 3 anos aí enfrentando Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians. E agora a gente está estando a empatar com o Novo Horizontino. Novo Horizontino que tem Ayrton de goleiro reserva, Rodolfo de atacante, nem esse dragão, atacante, e Fabrício Daniel de reserva de ponta, para ver o nível que é. E nós somos a campo com praticamente a mesma escalação que está se repetindo agora, né, com o Davó no lugar do Renato Marques, no 4-4-2, que para mim é um 4-3-3, mas há ainda quem defenda que o Juninho ele consegue ser um bom marcador. Acho que eu vejo jogos diferentes, ou tô crítico demais, não sei, mas enfim. Todo bom, desde o ano passado, desde 2023, a gente vem sofrendo com goleiros, desde o começo de 2023. Nós ficamos 2023 inteiro sofrendo com goleiros. Um ano sofrendo com goleiros, né? Nós erramos em várias contratações. Até que nós terminamos um ano com o Jori. E não aprendemos, cara. Nós ficamos um ano e não aprendemos. Trouxemos agora Dalberson, que foi mal, e nos custou aí Mineiro, a gente não pode esquecer daquela falta bizarra contra o Atlético, custou a Copa do Brasil, falhou contra o Maringá, e falhou muito no Campeonato Brasileiro. Para tentar corrigir a falha aí na contratação, trouxeram o goleiro do Itabiri. Itabirito subiu da série B para a Série A do Campeonato Mineiro, foi o primeiro ano dele no Campeonato Mineiro, da Série A, e a gente foi lá com o goleiro deles. Já falhou entrou, já falhou algumas vezes, a gente está dando a chance para ele, mas mais uma vez, na sexta-feira, com um minuto de jogo, a bola no pé dele, fácil de dar um chutão, ele não conseguiu dar um chutão. Taco espirrou, a bola caiu no pé do jogador do Novo Horizontino, que tocou para o centroavante bateu de fora da área, gol com um minuto. Com um minuto nós tomamos um gol por falha do goleiro, ou seja, o erro se repetiu desde janeiro de 2023. Não foi corrigido e acredito que até primeira semana de setembro esse erro não vai ser corrigido. São pontos que estão nos custando posições importantes na tabela. A gente poderia estar mais confortável ali e vendo uma classificação para a Série A muito mais tranquila. A gente está pecando isso aí. Depois, aos 30 minutos, a gente empatou com um bonito cruzamento do Marlon, uma cabeçada do Alê. Um bonito gol. Fizemos uma aula, empatando o jogo. E aí começaram-se as alterações do Cauã. Eu não vou ter essa resposta, nenhum de nós quatro aqui vai ter essa resposta. Mas por que entrar com o Vinícius no lugar do Davó? Por quê? Qual que é o sentido? Nosso ataque já não era muito ofensivo, ficou totalmente inofensivo com o Davó. Fabinho até tenta de vez em quando, mas não tem aquela pressão de um atacante de verdade. Um bom atacante para a Série C, igual esse Jonathan que chegou. E é isso. Empatamos contra o Novo Horizontino. Mais um empate, talvez aí nos 10 últimos jogos, a gente empatou 9 e ganhou uma. Estamos a não sei quantos jogos sem perder, mas vitórias uma só. Então é isso. Nada a comemorar, nada a agradecer. Nada a ficar feliz, não tem como ficar feliz com o time na Série B jogando igual a gente está jogando. Beleza? Tá certo, é isso aí. Eu vou começar com ele. Rolon, existe alguma evidência nas redes sociais dos jogadores que explique por que o Vinícius tem que entrar? Peraí, deixa eu fazer uma pausa aqui. Se o Rolon vai falar de redes sociais, você não fez a vinheta dele? Aí não, né? Ele ficou bravo com a vinheta da semana passada, eu não vou provocar. A inteligência artificial está desenvolvendo uma mais bonita. Muito amadorismo. Mas eu acho que o problema a gente já sabe, tem 2 anos que a gente fala das 2 horas de treino. O nosso técnico fala que nas 2 horas de treino ele treina bem, então... O problema é só depois das 2 horas, que aí é que deve ser o problema para ele. É a única justificativa. Então a gente tinha que marcar jogo nessa hora aí, que as treina mais ou menos entre 9 e 11. O erro é botar para jogar também. Outro horário. Chegar, dar aquela cumprimentada, chegar de avanhaninha e ir embora daquela tranquilidade. Porque se tiver uma pressãozinha, ele não tá rendendo, não. Mas, ô Rolon, o estagiário, ele trabalha só meio horário. Se o nosso treinador é um estagiário, por que ele vai trabalhar mais que meio horário? No estágio pode trabalhar 6, não precisa trabalhar 2, não. Tem mais 4 aí no contrato que ele pode trabalhar. Ué. Mas as outras 4 são home office, igual eles inventaram no Américo. 2 horas presencial e 4 em home office. Ó, a notícia que eu tenho é que realmente o Cauã é um cara até que trabalha bastante, que é um cara que é o primeiro cara que chega e o último cara que vai embora. Mas o problema é que é o seguinte... Ele fica de porteiro, vigia... Mas chegar 8 e embora 2 horas, isso não é vantagem nenhuma. 8 da manhã e 2 da tarde, isso não é vantagem nenhuma. Às vezes só tá querendo fugir do trânsito mesmo. Na hora da lagoa ele tá meio tenso, ele tá tentando escapar disso. Stock car, né? Mas, ô Lucas, então eu vou perguntar pra você, por que Vinícius, Lucas? Me explique. Não dá pra entender. Segundo o Cauã, porque ele tem cheiro de gol, né? Foi o que ele falou uma vez na coletiva. Intimidade com o gol. Intimidade pelo gol. Essa aí eu tô muito curioso pra... Que intimidade é essa? Que nem dentro da área ele fica direito? Lucas, eu acho que o Elias, o Vinícius tem a mesma intimidade. O Vinícius tem intimidade com o gol, igual eu tenho intimidade com a academia, sabe? Deve ser a mesma coisa. Gosta de ver de longe, né? É meio bizarro, porque... Não dá para entender, assim, ele não mostrou nada até agora para ele... Tá sempre entrando, né? Até o narrador falou, acho que ele entrou nos últimos 3 ou 4 jogos, e assim, ele não mostrou nada em nenhum desses jogos que ele entrou, e nesse último jogo, até me corrija, não sei se minha memória vai me falhar aqui, mas eu acho que ele entrou até antes do Watson, né? Ele foi o primeiro a entrar, logo depois então, assim, ele ser a solução de tentativa de algo diferente antes do Watson, porque ele não recompõe defensivamente, para falar assim, ele é aquele cara que acompanha e tal. Ele não chuta de fora da área, ele não tem aquele drible, ele não corre no fundo e cruza. Tem nada, não aconteceu nada. Ele teve umas 2 tentativas de jogada mais rápido ali, 1-2 e tudo, mas... Então, realmente, não dá para entender. E na coletiva, quando foi questionado sobre isso, Cauã falou que ele é um cara que tem afinidade com gol, né? Então, gostaria de saber. Meu medo é agora... Ah, não, o problema é que tá faltando tempo. Aí vai e mete o cara de titular na próxima partida. Eu não duvido nada. Mas se bem que ele mostrou uma coisa. A fisioterapia do nosso CT melhorou. Ele tava com estresse, voltou mais tranquilo e não tá tendo mais problema. Ele pode jogar mais que os 14 minutos iniciais. É, só isso mesmo. Isso aí realmente... Vocês não acham que isso é um pouco de tentar justificar uma contratação ruim, não? Mas é burrice, porque ele não tem que tentar justificar nada. Não é papel dele isso, não. É papel dele é colocar em campo quem que tá melhor preparado para a partida e ganhar jogo. Mas, tipo assim, mas eu se acho for isso, tá errado. Mas eu, o que o Jairo tá querendo dizer, que eu acho que ele tá querendo, não é o Cauã. Não. É alguém que é o Cauã. Então... Tem que entrar. Entendeu? Então, mas é isso que eu tô dizendo. Se for isso, tá errado, porque não deveria ser, né? O treinador tem que ter autonomia. E não tá mostrando nada, né? Então tá só mostrando que foi errada a contratação. É porque a gente aqui tá só tentando justificar por que ele desentra. E uma das possíveis justificativas é essa. Ele tem alguém lá falando só. O Vinícius é a primeira opção pra entrar. Você tem que entrar com o Vinícius. Senão você tá fora. Mas, porque eu não faz sentido, cara. É uma coisa que me assusta, sabe assim? Bem rapidinho. É, o Lucas bem falou aí com relação a mudar o jogo. Os dois jogadores que poderiam mudar o jogo eram o Adson e o Daniel Júnior. Nenhum dos dois entrou nisso. Então, assim, não há justificativa plausível para a entrada do Vinícius. Não há. Não tem histórico de artilheiro. O Vinícius não tem histórico de jogar um monte. A torcida do Goiás deu graças a Deus que saiu de lá. E não é um jogador novo, né? Então, sim. Sim, com certeza. Eu acho que eu não consigo entender isso, cara. É, para mim, a gente. Se o Vinícius fosse um jogador que fosse, por exemplo, um cara bom de assistência, ou até igual você falou, um jogador tático, por exemplo, para segurar a bola um pouco mais acima, né? Cara, não é, velho. Não é. Eu não sei ele qual entrou, é a dele. Ele entrou no lugar do Davó, né? Quando ele entrou no jogo. É. Eu acho que talvez o Cauã estava pensando nele para tentar ser o camisa 9, um cara que sai mais da área, já que o América não estava conseguindo chegar muito, né? É, não sei se ele já fez esse papel de camisa 9 na carreira, não sou especialista na carreira do Vinícius, acho pouco provável que alguém viu mais de 5 jogos dele, eu não sei se foi quando ele jogou contra o América. É, mas depois ele entrou com o Jonathan e o Vinícius foi para meio que para a ponta, né? Ficou meio que ali do lado esquerdo do ataque. E não tem cacuete, né? Ficou menos um. Todos os jogos que o Vinícius entra, parece que ele não entra. Porque ele não faz nada. O pior é isso. Então ele entra, fica a América querendo alguma coisa diferente, 1-1, tenta buscar a vitória, entra o Vinícius e pum, continua do mesmo jeito. Exato. No jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto foi bizarro. Ele entrou e não aconteceu nada, nada. Ele é um zero à esquerda. Eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente olha a estatística do jogo, nós tivemos 66% de posse de bola. E aí eu faço aquele mesmo questionamento que eu vivo fazendo aqui no programa. Nós tivemos esse tanto de posse de bola porque, entre aspas, é um mérito nosso ou porque os times que jogam com a gente entenderam que pode deixar a gente jogar com a bola que não tem perigo? Eu vou para a segunda alternativa. Teve uma hora que estava 70% de posse de bola e um chute a gol. Pois é, cara. Sabe... A gente virou um time burocrático. Mas se você é o treinador do outro lado, você acompanhou 5 jogos do América, você sabe como é que o América joga. Então você vai fazer o jogo do América porque a chance de você vencer é muito grande. Cara, a gente que você vai cansar o time, vai entrar o Vinícius, vai falar assim, deixa eles ficarem com a bola para cansar que vai entrar o Vinícius no segundo tempo. eu vou dar uma estatística assustadora para vocês. Nós tivemos 6 escanteios. Nós tivemos 6 escanteios e não tivemos uma jogada de perigo vinda de escanteio. E nenhuma recuada pro goleiro. Então já melhorou. Nossos jogadores de escanteio geralmente recuam pro goleiro. Cara, que loucura, velho. É isso que eu não entendo. A gente, sabe, a impressão que eu tenho é que o time... A gente vai jogar com a Chapecoense quarta-feira. O técnico vai chegar aqui e ele vai falar com tranquilidade com os jogadores. Ele fala assim, gente, o negócio é o seguinte. Pode deixar eles jogarem. Joga na boa. Vem aqui, tranquilo. Que não vai produzir. Sabe? Um problema, falar na verdade... isso porque eles não têm técnico. Mandaram embora hoje, então não vai ter técnico para falar isso. O América não chuta gol, cara. O América não chuta gol. E eu tava com medo danado, porque o Rodolfo toda hora chegava na linha de fundo. O Rodolfo incomodou a nossa zaga pra caramba. Rodolfo, cara. Quase fiquei com saudade do Rodolfo. Que coisa assustadora, cara. A gente teve uma finalização no gol em 90 minutos, cara. É um absurdo aí, esse. Mas a gente tem posse de bola, mas a gente não tem criação. Né? E aí o nosso treinador, ao invés de colocar, tentar mudar o meio, ele mantém Juninho ali até o final e entra com Vinícius. Então, assim, sacou? Difícil, estranho, difícil. O problema claramente está na produção, cara. Entendeu? A gente não está produzindo. Deixa eu puxar alguns comentários aqui. Muita gente comentando, viu, gente? Valeu demais. Deem like, isso ajuda o nosso conteúdo a chegar para outros americanos. Tião Godinho está falando uma coisa que a gente já falou muito aqui. Nosso treinador vê sempre outro jogo. Não o do Coelho quando fala do jogo da América. Cara, isso é assustador. A entrevista dele é a mesma toda vez. Performance, não sei o quê. Bicho, vocês veem isso? Vocês vivem no mesmo mundo de Cauã? Porque eu não consigo... Eu vejo duas coisas aí, Jairo. Eu vejo a entrevista sempre repetitiva, porque o repórter também é bem, bem tranquilo, né? É o cara da Catiai. Eu não sei se ele apertar muito, eles até proíbem o cara de entrevistar, que a gente é no América também, né? A gente sabe que quando há qualquer tipo de contestação, obrigado, galera. Quando há qualquer tipo de contestação, a primeira coisa que tem é virar a cara, né? A gente, decadente, sabe muito bem como funciona isso. E o Saci agora está experimentando isso também. contestar, não pode contestar, né? Tudo lindo. O Decadente fez há um tempo atrás um meme justamente sobre isso. O América, quem está na América vive num mundo diferente do mundo real, cara. São todos flores, borboletas, tudo lindo. E não está assim, cara. Não está assim. Não está assim. Isso com certeza, cara. A leitura dele eu não consigo ter de jeito nenhum, cara. Ou então, algum dos nossos quatro aqui crava que o América vai subir? Eu não cravo muito bem. Eu cravo. Tá bem. Nós vamos subir. Torço, mas cravar, eu não cravo, não. Eu cravo que nós vamos subir. Vou te cobrar no final do ano, então, hein? Eu nunca quero apostar contra o América, mas obviamente eu não fiz uma bobeira dessa, né? Gente, nós vamos subir. Há uma diferença entre desejo, que é o desejo de nós quatro. Nós desejamos com a meta. Eu vou falar com vocês. Gente, nós temos elenco para subir. Mas não adianta ter elenco e os caras vão chutar pro gol, cara. A gente não consegue. Essa situação não vai durar muito, não tem como o Cauã durar mais 5 rodadas, velho. Ah, beleza, não tem como o Cauã. Nós falamos isso assim, Os últimos 7, como é que é? 7 jogos, foram 6 empates e uma vitória? Isso. Os últimos 9 foram 8 empates. Sendo que desses teve uns 2 0x0 aí no meio do caminho, 2 ou 3. Tem no mínimo 10 rodadas que nós estamos falando que já deu a hora do Cauã. Ele continua. E depois desse empate de sexta-feira, ele cai no clube mesmo. E quando a Chapecoense vai ganhar, não tem bola fora. Já tem a Chapecoense. E a gente vai pegar uma sequência, nós vamos ganhar a Chapecoense, nós vamos pegar uma sequência de 4 jogos. Difícil isso. Sim. Mas eu acho, cara, que até o final vai ser esse negócio aí, cara. Nós vamos ficar ali, cai pra sexto, depois sobe pra terceiro, depois. Agora, eu acho que o Cauã não dura mais 5 rodadas. Não tem jeito, cara. Mas a gente tava primeiro, segundo. É. 10 rodadas, a gente tá em quarto, quinto. Então, assim, a gente tava assim. O colocado tem 2 jogos a menos. Sim. Não, em desempenho percentual, nós estamos em quinto. Isso então, sim, assim, né? Eu famoso acho... lá, a tabela por pontos perdidos, nós estamos em quinto, né? Sim, com certeza. Eu acho, é muito difícil, com esse do jeito, o futebol que a América está jogando, cravar, nós vamos subir. Muito difícil. Cara, eu tenho um sentimento que vai, mas é a minha opinião. Da mesma forma que ano passado, é muito difícil a gente cravar com a América ficar na primeira divisão. Sim, não, isso eu concordo, cara. Eu tenho um sentimento que vai subir, mas... O América tem repete erros que não eram para se repetir, né? Mas é tudo questão de cultura vencedora, né? Acho que é bom a gente entrar um livro de fato, uma cultura vencedora. Mas o nosso diretor de futebol lá, o Pascal, que ele ganhou na vida. O Cauã. O que o Cauã ganhou na vida? Estou falando como treinador, estou falando como profissional. Esses caras ganham. O que o Cleberson veio fazer? Gente, já era pro... Se o Cleberson estiver trabalhando, já era para ter algum resultado. Como profissional da área que ele está, o que o Cleberson já contribuiu? Então, assim, a gente está num amaranhado de nego aprendendo, cara. E alguns vão aprendendo. O Cascata, eu não sei quantos anos, o que que ele contribuiu pra gente? Sacou? Eu tô falando de ganhar, sabe? De ganho de vencer. Uhum. O Cascardo importa se o América venceu ou não o Campeonato Brasileiro da Série B? Pra ele importa? Porra nenhuma. Então, assim, é difícil, sacou? Aí você pega os nossos jogadores aí, qual do nosso elenco aí, qual que é o jogador vencedor que a gente tem? Sim. O Moisés? Eu falo jogador vencedor. E a gente tem o Moisés. O Moisés tem alguma gana de vencer nessa altura do campeonato? Ou o Bede pode ter influenciado. É difícil, mas nós não temos jogadores com gana. Os caras estão no... A impressão que está passando é o seguinte, na cabeça deles é o quarto colocado. Eles estão mirando o quarto colocado ali, que é de boa. Não é assim que funciona. Você tem que mirar o quarto. Não. Se você quiser ficar em quarto, você tem que mirar o primeiro, pô. Mirar o primeiro. Você tá mirando o quarto, cara. Não tem... Falta tesão nos caras. Falta o grosso modo da tapa na cara mesmo, sacou? Tá tudo bonito, tá tudo lindo. Pois é. O que eu comentei no começo do programa é isso. É um empate com um vice, com um cara que tava em segundo lugar, agora tá em terceiro. Em circunstâncias normais de temperatura e pressão, não seria tão ruim, mas ficou, em função dos pontos que a gente perdeu contra Brusque, contra outras mambaias que nós perdemos aí no final da primeira rodada. Amazonas. Chapecoense lá. Se a gente tivesse com 4 pontos a mais, ou seja, disputando lá em cima, um empate fora nem era mau negócio. A verdade é essa, mas... Agora, gente, eu acho que a dificuldade é essa. Eu não consigo ver nos próximos jogos fora a gente com gana de correr atrás. Toma um gol ridículo, nós vamos falar aqui. Sem Felipe para defender Elias, né? Não há defesa. Deixa eu puxar mais alguma. Contra o Chapecoense, a gente só empatou lá em Chapecó porque o Francisco derramou a pipoca. Verdade. Tava 2-0. Fez a pipoca, ele deixou cair um pouquinho, fez 2-1, ele deixou o restante cair e ficou 2-2. Isso é verdade, tem que deixar a pipoca cair porque faz parte da tradição da vitória da América. Isso é fato. Zé Flávio Moreira está aqui com a gente, Carlos Rocha, Thiago Fuso está falando aqui, ó, foi lá com o Saci, com a turma, lá para Novo Horizonte, que desespero e frustração, 1.500 quilômetros para ver uma assistência bizarra do Elias. Professor Arthur Mendes está aqui com a gente também, Eric Malaco, Carlos Eduardo Reis de Carvalho, Gilmar Pereira, Lúcio Melo, Júlio César Randan. Coitado que você deixou o comentário do Fuso aí na tela. Para quem não sabe, ele e mais 4 malucos foram de carro para ver o jogo e voltaram pelo comentário dele, todos nós falamos que eles voltaram frustrados. Mas se a gente tivesse empatado, sem falha de goleiro, jogando com vontade, eu teria vindo felizes, né? Com toda certeza. É diferente, cara. Assim, era um jogo que nós empatamos, mas que dava para ganhar. Essa é a verdade, né? Essa é a verdade. O Novo Horizonte também não quis ganhar, né? Não quis não. Fez um joguinho controlado, entendeu? Olha que engraçado. Eles tiveram um jogo controlado e nós tivemos um jogo controlado. Mas era o que nós precisávamos? Entendeu? Foi um jogo que foi controlado porque ninguém quis também brigar, entendeu? Essa é a vergonha. Deixa eu continuar aqui mais alguns comentários. A Mauri Lopes, até quando falar em Cauã? Laura Gris está aqui com a gente. Emerson Mascarenhas, Fabiano Liporati está falando que Vinícius é o tal jogador velho no elenco que o treineiro tem que colocar para o cara não ferrar no vestiário. Carlos Henrique, o estagiário pediu nossa presença e incentivo no jogo de quarta. Ele poderia ter um pouco de reciprocidade e ouvir o que a gente pede, com certeza. O Marco Coutinho está colocando um ponto aqui de alguém que fez um jogo que eu achei bem ruim. Esse último jogo. O que vocês acham do Matheus Henrique? Ele é um DNA formador com problema genético? Ele nem defende nem apoia. Erra 80% dos passes. Nunca vai à linha de fundo. De onde essa fama dele de joia da base? Eu achei que ele fez um jogo bem ruim no Novo Horizonte, hein? O que vocês acham? Para começar a conversa, nenhum dos nossos 4 laterais vai na linha de fundo. Essa é a primeira coisa. Sim. Um dos nossos 4 laterais vai na linha de fundo. Tanto é que o cruzamento pro gol do Alê foi na cabeça da área, né? Não foi na linha de fundo. Então, nenhum dos nossos laterais vai na linha de fundo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele não tem sombra. O Matheus Henrique não tem sombra. Nós vamos tirar o Matheus Henrique? Nós não vamos tirar o Matheus Henrique. Não tem como tirar o Matheus Henrique hoje. E o terceiro ponto é que ele não é lateral, né? Ele é meia. É improvisado lateral. Então, aí que tá faltando. Aí a gente vai ver que assim, ou tá faltando a vontade da parte dele, treinamento, enfim, alguma coisa aí. Mas que realmente, depois da lesão, ele voltou muito mal, isso é verdade. E também é o seguinte, né, gente? Jogar ali com o Fabinho na direita também, difícil, hein? É só terminando. A posição de lateral no Brasil e no mundo, de uma forma geral, tá tão crítica que o Inter perdeu seus dois laterais e eles estavam especulando aquela porcaria que é Buga, que passou aqui no Atlético, e hoje reserva do Fluminense, e o próprio Matheus Henrique. Então, assim, lateral tá difícil para todo lugar. Não existe mais lateral. Olha o Marlon, quanto tempo o Marlon tá aí fazendo raiva na gente e deu nosso dólar para as crianças. É. E para a Série B é um dos melhores, com toda certeza. Eu só vou discordar um pouco. Do Matheus Henrique, eu acho que quando a gente joga no 4-3-3, né, por mais que é um esquema que a gente não estava gostando muito, que não estava funcionando muito, ele tem mais liberdade para sair. Eu acho que nesse 4-4-2 é meio que o Fabinho é o segundo atacante e ele não sai tanto, né? O problema, ele não joga nesse... com o Fabinho, cara. Repara pra você ver. E para mim, o problema desse jogo, que eu acho que ele jogou mal mesmo, é que defensivamente ele foi mal, né? O Rodolfo estava fazendo a festa lá no lado dele. Então, acho que o problema maior dele nessa partida foi esse, assim. Quando ele tem liberdade para atacar, eu acho que ele até normalmente é um dos caras que causa mais perigo ali ao time adversário, pelo lado direito, né? Agora, nesse esquema, né, que foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, foi agora que a gente voltou para esse 4-4-2, o Elisiari mais no meio de campo ali, eu acho que ele tem pouca liberdade para subir, né? Então tem a ver com isso também, mas eu gosto bastante dele. Eu acho que ele fez uma partida ruim defensivamente. Tem outro detalhe também, que, querendo ou não, joga um pouco de pressão para todo jogador que sobe a América, com essa bobagem de DNA formador. Isso é uma bobagem, né? Esse negócio que se inventa para colocar pressão em qualquer jogador. Porque quando você fala de DNA formador, eu já acho que vai ser um fraco. Não necessariamente, a América vai revelar jogadores ruins, bons, medianos e craques. Não necessariamente todos serão craques. E não necessariamente todos vão ser medíocres. Né? É difícil, estranho, cara. E a gente queima muito jogador por causa disso. Queima muito jogador da base para essa bobagem de DNA formador. Expectativa, né? Otto Mota aqui com a gente também. Rodrigo Magalhães está fazendo aqui um maoi em homenagem ao grande comunicador que nos deixou ontem, Silvio Santos. Aqui, o maior comunicador desse país, com toda certeza. Roberto Nassif está aqui com a gente também, Hernani Barbosa, Gustavo Rodrigues, Paulo Braga, Sofá Americano está aqui, Olfo, Olfo, Olfo, viva o Rodolfo, não senhor, viva Rodolfo, porcaria nenhuma, viva Adolfo. Gilberto Weber está aqui, ó, Coelho dos Vales presente, Rinaldo Castro também, saudações americanas de Vila Velha, Rinaldo Castro também lá do Coelho dos Vales, abraço aí a todo mundo. Rovani Xavier, tá falando que estamos no G4 por incompetência dos outros. O time dá para render mais, só que o técnico é muito fraco e Juninho não sai. Cláudio Gomes está falando que vamos subir, mas vamos subir sofrendo. Sempre foi, né? Miguel Oliveira, aliás, se bem que não, né? 2020 nós foi mais ou menos tranquilo, né? 2020 o problema foi que a Chapecoense merecia mais, né? É isso, 2017 foi um campeão. Mas subir, eu acho que mais tranquilidade subir foi 2020, pelo que eu me lembro. Ah, foi, assim, tranquilão. Mas foi mais frustrante também, né? É, com certeza. Depois veio um pior, né? A gente perder para Chapecoense, o título foi foda. Cuba Knights tá falando aqui, eu realmente entendo que a diretoria do América tenha feito um favor ao Cauane dando a oportunidade, mas já está na hora dele parar de fazer média com o jogador e criar personalidade. Isso é nerva. Isso vai continuar te nervando, Cuba. Você não vai mudar, não, cara. Adelcino Novaes, ou troca o esquema de jogo ou troca o treinador enquanto há tempo. Abraço a todos, direto de Varginha, menos pro Cauã. Abraço aí, Adelcino. Rinaldo Casta, que tá de Timóteo também, mandando um abraço pro Coelho dos Vales. Lucas Pouso tá aqui com a gente. Alberto Paes, Chester Rodrigues também. Serjão, lá do Só Acontece com a América. Boa noite, pessoal. Muito preocupado com o nosso acesso. Também, tô preocupado, mas ainda acredito. Nesno Maciel, hoje conheci um americano em capim branco que tem a mesma opinião. Juninho tem que ir para São Silvestre já. Eu acho que já deveria ter no passado. Não sei se hoje aguenta correr a São Silvestre, mas não. Mauro Silva está perguntando, Thales. Capim branco não é a terra do Dalberson? Ah, não sei. Okay, o cara que sabe a história de jogador que é você. Se você não sabe onde é que ele era, vai ser nós três, tem que saber, né? Não vai ser, não. Mauro Silva está perguntando. Essa eu vou levantar para o Thales cortar. Quando o América fez um gol de falta pela última vez? Dalberson de Matozinho, só para complementar a informação. Do lado. E eu vou acabar de levantar a questão. E quando será a próxima se quem bate falta é o Éder? Cara, quando foi o último gol de falta? Boa pergunta, hein? Esse ano teve gol de falta. Teve, do Benítez, velho. O jogo você não vai me pegar, esse não, mas é? ele fez um gol de falta esse ano, ele fez. Esse ano não. Fez, gente. Puta, eu tô com a imagem do gol na minha cabeça aqui, mas não vou. Então, ele fez um gol de falta. Lembro que eles fazem gol de falta no passado, mas você tá falando que foi esse ano. E como o Benito só volta ano que vem, gol de falta só no que vem, então. E qual é, Éder? Tem alguma chance aí de fazer um gol de falta? Cara, é mais fácil eu emagrecer. aí é complicado. Bom, vamos aproveitar que o Felipe tá lá na Escócia, visitando castelos e vendo o jogo da terceirona do Johnny Walkerzão. Vamos falar de Elias, moçada. O gol que nós tomamos tem nome, né? Para mim, o que ele fez ali, ele conseguiu fazer uma mistura de errar a saída e ainda tomar um frango. Ele conseguiu duas coisas numa jogada só, hein? O que vocês acham? Frango não. Talvez uma bola defensável, mas frango defensável. Não foi frango. Mas há uma diferença entre bola defensável e frango, cara, também para mim. Eu penso assim, frango é um negócio mais vexatório do que uma bola defensável. Mas enfim, de qualquer forma, eu já falei no resumo, falhou muito. Um minuto, cara, se entregar um gol pro adversário, cara, tá pra entender o time. Ó, Arthur Mendes aqui, ó, respondeu sobre falta, ó. Último gol de falta foi contra o Cruzeiro do Boi. Você tá doido? Boi Bandido já tá só no futebol aí já, e nós não fizemos um gol de falta depois disso? Não. Mas não. Eu acho que foi isso mesmo. Arthur Mendes aqui, eu confio na palavra de Arthur Mendes. E a notícia ruim do Arthur Mendes, eu confio. Então não tem gol esse ano. Então não tem gol de falta esse ano, não. Esse ano não. Então não teve, não. Só tô confiando na palavra de Arthur Mendes, gol só no passado do Boi. Você tá doido? Mas, gente. Não, pô. O Benito fez um gol de... O Boi Bandido parou de jogar bola em julho. Eu não lembro o Benítez ter feito gol depois, não. Na verdade, o último gol de falta que eu lembro do Benítez ter feito foi aquele contra o Palmeiras. Ele fez algum depois? Eu não tô lembrado, não. É, gente, tá difícil. Eu achei um gol dele contra as Frangas, mas não foi de falta. Rolaram a bola, ele chutou do meio da rua e desviou. Assim, pode ser esse que eu tô lembrando. É, mas não foi cobrança de falta. Não foi cobrança de falta. Não, vocês estão certos. Pode ser esse que eu tô lembrando, sim. Gente, mas voltamos ao dilema. Corneto Elias e volta o Dalberson? Ou já chegou aquela época do ano que a gente tenta ver se dessa vez o Jori vai responder? Não. Assim, eu acho que foi erro. Eu acho que foi erro dele, obviamente, né? Mas isso aí também é uma mini instruçãozinha do Cauã. Falou assim, o cara tá tudo apertado ali, dá um bico pra frente, não tenta... Sem medo, pô. É, dá liberdade pro cara. Tipo assim, olha, eu sei, nem sempre vai dar pra fazer uma jogada mais direta. Você mirar num cara do meio de campo ali, tá muito apertado, os caras estão marcando em cima, dá chutão. Porque ali, acho que os caras do América, por conta da maneira como é treinado, né, essa saída de bola, uma parada meio dinizista aí, eles têm medo de dar chutão. Eu ia falar isso agora. O Elias entrou bem porque eu acho que estava fazendo o jogo que ele gostava de fazer. Agora ele tá pegando os erros que a gente criticava do Dalberson. Essa falta de atenção, essa saída de bola para quem não tem qualidade para sair. O primeiro gol com o América, gente, o América já tinha tomado uns... Pô, ó, teve o da... Contra quem foi que deu aquela saidinha com a mão errada lá também, que nós tomamos um gol? Teve esse agora. Já teve com o Dalberson também. Falei assim, ô Cauã, ó, nós não tomamos um tanto de gol, retardado. Então, assim, tá apertado, orienta a galera, ó, pode dar chutão. Se tiver muito apertado, vamos dar chutão. Pode, pô. Pode espanar a bola pra frente. Paciência, cara. Paciência. Entendeu? Mas pra frente. Todo jogo que os caras marcam a saída de bola da gente, é um Deus nos acuda. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, primeiro tempo tava tranquilo, porque eles não estavam marcando em cima. Eles começaram o segundo tempo marcando a saída de bola. Foi uma loucura contra o Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Então, os times já pegaram a chave já, gente. Vamos marcar isso, a saída. Eles têm aquela saída qualificada sem qualidade. Então é só marcar a saída de bola que uma hora eles vão entregar a paçoca. Tá sendo assim. Ou o Cauã orienta a galera, gente, se precisar, dá chutão. Ou então a gente vai ficar sofrendo para sempre. Na hora que o Elias vai sair com a bola, tem lá os dois zagueiros, os dois laterais. O resto já tá bem para frente no meio de campo. Nosso meio joga sempre com um buraco. Então, assim, a chance de outros erros igual de sexta-feira para terceira é muito grande. Sim, com certeza. Principalmente por causa desse buraco que fica aí no meio. E você falou aí nas opções, né, que seria manter Elias, voltar com o Dalderson, ou já dar uma chance para o Jorim. Eu ficaria com a quarta opção, contratar um goleiro de verdade. Contratar um goleiro de verdade. Trazer um, não o Jailson, mas um Jailson, né? Um cara mais testado, goleiro, né? Um cara mais. Um goleiro de verdade. É, eu acho que tá muito complicado, cara. Mas eu não acho que goleiro não vem, não. Goleiro não virá, cara. O que me assusta é ver o Elias, o que fica claro que para mim que é uma orientação, é o Elias começando a jogar desse jeito escroto que o Cauã cisma de sair com a bola. Entendeu? Nós não temos. Me fala um cara que joga do meio para trás que tem saída de bola com qualidade. Tem algum? Até tem. Quem? É porque o Alê faz essa função de vez em quando, né? Para receber Bicho, a bola. O Alê tá lá no meio do campo, cara. Não, eu tô falando que no América, de vez em quando, o Alê faz a função de primeiro volante. Quando ele faz essa função de primeiro volante, ele é esse cara que tem a qualidade no passe, na saída de bola. No lance, inclusive, que rolou o problema, que a gente tomou o gol, o Alê não tava ali. Quem tava fazendo, tava na frente do goleiro, era o Felipe Amaral. O jogador do Novo Horizontino, inclusive, que estava marcando o Felipe Amaral, quando ele viu que o Elias ia dar um chute meio fraco, ele que volta, inclusive, é ele que pega a bola. Ele estava marcando a saída ali do Felipe Amaral. Então, teria se fosse o Alê. O problema é que o Alê de primeiro volante não marca ninguém também. Eu não estou defendendo o Alê de ser o primeiro volante, não. Mas quem fazia essa função de ter uma saída de bola mais qualificada ali... Na saída mesmo, não tem, cara. Não mas tem. Aí, mas qual que é a lógica do Alê já subir igual um maluco? Porque ele não pode, mesmo não jogando primeiro volante, sendo o segundo homem de meio de campo, ele não pode jogar um pouquinho mais recuado para receber essa bola, já que ele é um único que tem alguma. Eu queria mostrar para vocês uma coisa aqui, só uma curiosidade aqui, ó. Mapa de calor do Alê. Não, vou mostrar para vocês uma outra coisa aqui, ó. Isso aqui é o posicionamento médio dos jogadores ontem, tá? É isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha onde o Alê tá jogando. Isso aqui é o posicionamento médio do jogador. Ou seja, se a gente fosse ver um mapa de calor, é onde seria mais quente, né? Entre aspas. Olha aqui. Olha a disposição dos nossos jogadores. Olha essa direita que a gente reclamou aqui. Mas até agora a gente não tá olhando nada, não, velho. A gente tá vendo você. Olha lá. Eu tô confiando em você. Não, desculpa, gente. Aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Agora, peraí, vamos voltar do zero, né? Ó, vamos entender. Então, aqui, ó. Éder, Ricardo Silva, Matheus Henrique, Marlon. Os laterais, normal, porque nós tivemos posse de bola, tá certo? Então, aqui, ó. Certo? Então, a gente, normal jogar mais pra frente. Alê e Felipe Amaral. Aqui, ó. É isso aí. Juninho. Inclusive, na hora do gol, o Alê tava mais ou menos. Só que ele tava mais pra trás ali do que tá no mapa de calor, né? Uh-huh. Mas é ali que ele fica pra receber a bola. Tá, aqui, ó. Olha a razão de por que a nossa direita não produziu nada. Olha aqui. Olha o espaçamento. Eu vou colocar as substituições. Olha lá, ó. Entrou aqui, ó. Tentaram fazer isso aqui. Mas não tem jogo aqui, não, cara. Não tem jogo aqui, não. Sabe? Então, o que eu queria dizer é: não vai ter saída de bola qualificada. Não adianta, gente. Então, por que a insistência em jogar com essa saidinha de bola? Todo mundo entendeu que a chance... Eu queria ver uma estatística de quantas vezes a gente perdeu a bola no nosso campo. Ô, Jair, mas olha só. Pô. O Diniz fez... O Diniz começou com muito desse conceito aqui no Brasil. E mesmo sem ganhar nada, treinou Santos, São Paulo, Fluminense. Aí foi ganhar alguma coisa no Fluminense. Então, ele tá assim, cara... Talvez eu não ganhe nada, mas se eu mostrar isso aí, quem sabe o pipoca uma vaguinha pra mim, se ficar na mão. Jogo posicional numa Série B, puta merda, bicho. Tem que ter jogo posicional é pra quem tem jogador. Nós não temos jogador, gente. A gente, e pergunto mais, pra uma Série B precisa de jogador desse tanto pra fazer jogo posicional? Não, cara, é o arroz com feijão mesmo. É o arroz com feijão mesmo. Até porque se ele queria jogo posicional, ele contratou gente que não é para jogo posicional, exatamente, né? Exatamente, cara. Não tem jeito. Bando de cabeça de bagre. Ué, vai querer jogo posicional? Ele tá achando que é o Guardiola? Não é, bicho. Não é. Jogo posicional com o Juninho, que não guarda posição nenhuma? É. Não só ele, quanto todo mundo, cara. Entendeu? E aí, ao mesmo tempo, ele não consegue ver o jogo. Ele não consegue ver o jogo conforme tá acontecendo e mudar. E aí... Não dá, bicho. Sabe? Não dá. Não dá. Meu problema com ele muito é em relação a isso. Ele aí eu não sou profissional para analisar, né? Mas o América tem muito costume de, no segundo tempo, jogar pior do que no primeiro. Às vezes parece que o treinador adversário sempre consegue identificar rapidinho o que tem que fazer e dá um nó na gente. Ele já tomou esses nó táticos. O próprio Botafogo de Ribeirão Preto no último jogo foi assim. Agora contra o Novo Horizontino também no segundo tempo. O América não arrumou nada, nada, nada. Então tem sido uma tônica do Cauã, né? Aí a galera entende o que ele faz rapidinho ali, consegue corrigir, e ele não consegue. Ele tenta, põe Vinícius, põe Adson, tira não sei quem, coloca o Gustavinho, ele tenta de tudo, nada dá certo, porque ele tá fazendo errado. E o esquema tá errado, cara. Não dá nem pra você testar direito os caras, porque o esquema tá todo errado, entendeu? Tem que fazer o arroz com feijão, tá? O Adolfo tá falando aqui que quem faz a saída qualificada é o Alê. Cara, no esquema do Cauã, ele tenta, mas ele não consegue. E por isso a gente perde umas bolas ridículas. É. Mas é isso que foi exatamente isso que eu disse. O cara dessa saída qualificada seria o Alê. E nem sempre funciona também. Porque tem hora que, pô, o cara se marcou o Alê ali, não vai sobrar ninguém. Nesse lance, inclusive, o Alê tá ali pertinho, né? Acho que ele tá perto do Felipe Amaral. Só que tinha três caras do Novo Horizontino marcando na saída de bola ali. 3-4 caras do Novo Horizontino. Aí não dá, cara, não adianta. É chutão. Ele deu um chute meio rasteiro, forte no meio ali, que se pega em alguém do Novo Horizontino, como aconteceu. Eu nem acho que foi um frango, porque eu acho que o cara chutou bem. Foi bem no canto, assim. Não acho que foi uma falha absurda, né? Não pelo gol tomado, mas pela origem da jogada, que foi uma falha muito grande dele. E você pode ver, mais uma vez, a primeira pessoa a reclamar do gol sofrido é o Alê. Toda vez ele é o primeiro a ficar lá levantando o braço, gritando, e ele nunca tá na bola. Inclusive, nessa aí eu vou dar. Já elogiamos antes, mas eu acho também que foi uma falta de vontade danada do Felipe Amaral de chegar no cara, viu? Porque ele tava na frente dele, o cara correu, ele deixou. O cara tocou e ele foi meio que dando um trotezinho assim. Poderia ter. Né? Ah, mas o time tava no. Tava, o posto de bola era do América, a gente tava indo pro ataque, de repente não, o goleiro erra. É muito rápido ali, o cara tem uma reação de. Sacou? Ali eu não vejo falha. A falha foi do Elias, isso aí eu não discordo, não. A questão é que, assim, ele como volante, a gente espera que é o cara que tem a pegada, tem o desarme, né? Quando os caras roubaram a bola e tocou, ele continuou meio que dando um trotezinho, né? Não deu aquela. Depois você vê o replay do lance ali. Faltou, acho que uma vontade um pouco maior dele de tentar chegar. Talvez não daria em nada, né? Mas é o que a gente espera do volante. Ô Thales, eu queria te fazer uma pergunta. Você conhece sobre mapa de calor, né? Você já ouviu falar sobre mapa de frio? Zero. Olha o mapa do Vinícius, olha que beleza. Eu particularmente, cara, eu acho que o futebol, analisado com bobagem, isso aí pra mim não faz sentido nenhum. Olha que beleza. É por essas análises, é por uma bobagem igual esse mapinha aqui, isso é mapa de calor que você está falando, né? É. Por causa de uma bobagem dessa aí que eles falam que o Juninho é imprescindível no time, porque o dele fica sempre todo coloridinho aí, ó. Olha o do Alec, baita mapa de calor, todo bonitinho. E aí? Imagina a hora do jogo, mano. Eu só não gosto dessas porra, dessas análises aí. Mas aí é que tá, olha a diferença. Olha aqui, ações com a bola, 27. Ações com a bola, 84. Ações com a bola, 30. Ações com a bola, 14. É porque ele teve menos tempo. Ações com a bola, você sabe o que, que é, né? É encostar na bola. Rolando, do jeito que o Vinícius é, você poderia estar jogando até hoje que não tinha chegado nem ao mapa do calor da Alex. Por isso que ele usa blusa de frio. Toda vez ele está jogando de manga comprida, ele sente um pouco mais frio do que o resto. Cara, é assustador, velho. É assustador. Sei que você não gosta dessas coisas, não, mas... Simplesmente é sintomático de um monte de coisa que a gente fala aqui. Essa é a versão, tá? Essa é a versão que a gente quer mostrar. Mas tudo bem. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui. Rogério Maia, boa noite. O que vocês acham de um meio para frente com Felipe Amaral, Alê, Elizar e Daniel Júnior? Adson e Fabinho mais enfiado entre os zagueiros. Ou tem lugar para Davó ou Jonatas, mas Juninho não mais. O que vocês acham? Isso é uma coisa que a gente está falando há muito tempo, né? O time sem Juninho. Eu, particularmente, estou falando isso tem 3 anos. Tá fácil não. João, eu sei, Rolão, o que você acha? Mas já tentamos de tudo ali, não está nada resolvendo. Já não sei se é o ataque, se é o meio-campo. Estamos tentando de tudo, não, Rolãozinho. Tentando de tudo, não. Juninho e Alê são. Juninho e Alê, nós tentamos o quê? Mas é porque todo mundo que pode sair, né? Ah, tá. Então nós tentamos de tudo. Não dá para tentar de tudo. Johnny Vitor está aqui com a gente. TV Oficial está aqui também. Pablo Melgaço, esse aí é fera demais. O Serjão está aqui, ó. Opinião impopular. Matheus Henrique jogava bem quando atuava com o Jacaré, que ajudava na marcação. Eu ia falar isso, só que eu achei que eu fiquei com medo de tomar uma paulada. Eu acho que do jeito que tá, entre Vinícius e Jacaré, eu sou mil vezes ter o Jacaré, porque o Jacaré pelo menos corre. E de vez em quando desarma, tem vontade, né? Tipo assim, é ruim, mas pelo menos ele tenta. De vez em quando acerta o chute. Ah, não, gente. Não. Se a nossa opção é essa, o trem tá muito pior, viu? Calma, já. Calma. Eu tô concordando demais com o Lucas. O que nós dois estamos tentando falar é o seguinte. Se você tem Vinícius e Jacaré, o Jacaré é muito melhor opção que o Vinícius. Pelo que os dois já mostraram. Pior que o Jacaré não mostrou bosta nenhuma. Mas entre o zero e o negativo, eu prefiro o zero ainda. E hoje, o Vinícius é negativo. É o que a gente reclama do Jacaré, que ele tentava driblar, tropeçava na bola, mas ele estava ali, marcando, dava uns carrinhos, de vez em quando acertava uns gols, igual ele fez no clássico contra o Atlético. Né? Então, assim, ele tenta, pelo menos, né? E a gente reclamava que o Jacaré batia falta, hoje é o Edson. Que dureza. O Alisson Silva está falando que o goleiro entregou a paçoca de novo. Geraldo César falando que vamos fazer um bom jogo na quarta. Carlos Henrique, boa tarde. Parte da torcida perde o Lisca. Mas ele seria uma ótima opção para participar do programa, pois ele é um autêntico decadente. Depois que saiu da América, foi sumindo. Está no ostracismo. Realmente a fase não é boa, não. O Flávio Azevedo falou que o Anderson estava desempregado, não está. Trazer ele se quiser subir. Se contratar, será tricampeão. O campeonato está dado para a gente. Boa. Da turma que está aí, quem vocês trariam? Vocês têm alguma ideia de técnico? Traz qualquer um que a gente resolve. Não. Qualquer um já veio. Agora nós precisamos de técnico bom. O Enzo tá na Havaí? Tá na Havaí. Duas coisas aí, Jara. O primeiro fato disso aí é que o América não tem o perfil de pegar o treinador que está empregado em algum time, né? Uhum. Então, a lista nossa de opções, ela dá uma diminuída boa. E eu, para ser muito sincero, não estou acompanhando quais treinadores estão desempregados, não, sabe? Uhum. Mas eu acho que se procurar um pouquinho, você acha alguém um pouquinho melhor que o Cauã, né? Acho que o América perdeu uma boa oportunidade. De qualquer forma, tem que ser um treinador que tem que ter a primeira coisa, a autonomia. E a gente sabe que isso ele não vai ter. O que a gente quer, o que alguns torcedores querem, é um choque de realidade do vestiário. É o cara que vai fazer algumas coisas ali para ser diferente. E a gente sabe que hoje esse tipo de treinador não tem essa autonomia na América, não. Desculpa. Não, foi o quê? Eu que quase te cortei, eu que peço desculpa. Eu acho que a América perdeu umas boas oportunidades, porque tinha o Guto Ferreira ficou na praça e a gente não contratou. Acho que é um cara que tem experiência de Série B, que já teve alguns acessos aí. Acho que o Anderson, não sei nem se a gente chegou a ter oportunidade, né? Ele tava no Sporting Cristal, eu acho, eu nem sabia que ele tinha vindo aqui pro Havaí. A gente tem um cara que fez bons trabalhos recentemente em times que também pipocou ali, a gente poderia ter tentado, que é o Jair Ventura, né? E agora, o cara que eu acho que tá na praça ali que o América poderia conversar é o Barroca. Guardiola? Não. O Guardiola é o Guto Ferreira. Tem muito tempo o Barroca na Independência mesmo. O outro Barroca. Cara, eu não sei. Tem um cara que eu acho que eu traria, que seria aquele Paulo Turra. Eu gosto do time dele. E acho que para uma Série B seria bom. O Paulo Turra acho que ele ajudou a fundar o Santos ano passado, não foi, não? Ah, mas eu acho que ele seria um bom técnico no América, cara. Eu gosto do estilão de armar o time dele, sabe? Eu não conheço. Mas no Santos. Ele veio pro Santos e depois do Lisca, eu acho, e terminou de fundar o negócio todo. Mas lá tava tudo zangado já também, né? Lá é um negócio. Santos é foda. Eu tentaria o Eduardo Barroca. Boa. Arthur Mendes aqui deu algumas ideias aqui, ó. Peraí, já rapidinho. Essa questão de oportunidade que a gente tá falando de a gente trazer treinador, ela vale também para jogadores, cara. Aquele. Gamalho, né? Léo Gamalho, o Vitória, ele foi, subiu com a Série A para o Vitória, ele foi aproveitado para o Vitória e foi dando bobeira. O time que contratou ele, que eu não me lembro agora qual foi, ele já fez dois gols. Mirassol e Vitória, ele fez dois gols. Mas aí, foi contratado, a gente estava o Jonathan, o grande Jonathan, artilheiro da Série C. É. Jesus Ananias está aqui com a gente, falando que o time está sumindo no segundo tempo. Júlio César Pereira, Arthur Moreira. As opções que o Arthur colocou aí para nós. O Arthur colocou o seguinte, ele colocou aqui, ó, Marcelo, Claudinei Oliveira, Marcelo Cabo, Gilson Kleino e Eduardo Barroca. Só o Gilson Kleino que não me agrada. Eu não lembro dos trabalhos desse Marcelo Cabo, não. É, ele treinou, lembro dele, eu acho que em Vila Nova de Goiás, uma vez, não foi? Eu não lembro muito Marcelo Cabo já tem um dos pilares para contratação na América, que é ter uma vida pessoal suspeita. É, eu ia comentar isso. Eu lembro dele por causa disso. Já tem o primeiro pilar. Isso aí é importante. O Flávio Azevedo está lembrando o pintado aqui. E o Thiago Garcia está falando que o Barroca fundou o Avaí. Bom, é isso aí. Mas eu acho que o Marcelo Cabo está empregado, então tira ele da lista. Eu acho que a batata do Cauã está assando direitinho, viu? Bom, vamos para a Bale Colatina? Mas vai fritar, né? Se tá assando tem muito tempo. Eu acho que até já queimou, já, e não sei o que com a torcida, eu digo. Marcelo Cabo tá no Floresta, realmente, esse é tá difícil tirar de lá. É. Colatina, vamos começar pelo Colatina, votação via Twitter, gente, do jogo de sexta-feira. Ganhou, com larga vantagem, Cauã com 54%, seguido de Elias com 26%, Vinícius com 18% e Fabinho com 2%. Thales. Cauã. Lucas. Elias. Rolon. Frederico Cascardo. Exatamente ele, por quê? É, pelo conjunto da obra, né? Pelo que não tem feito. Ué. Então pode colocar o Vinícius também. Cleberson, tem uma turma ali que tá de osso. Eu vou, como diz o Flávio aqui, ó, o Guardiola do Paraguai, Cauã. Não tem jeito, gente. Eu acho que tudo que nós estamos falando aqui no programa deriva, no fundo, do que o técnico está fazendo. Se ele tem ou não autonomia para fazer as modificações que ele precisa fazer, aí errado está ele de topar um emprego em que ele não tem essa autonomia. Então, nessa aqui eu vou de Cauã. Curirim Diola, né? Curirim Diola. Não tem o Gordiola. Tá certo. O Renato Pena tá dando uma ideia de Juninho para treinador, que assim abre uma vaga no meio-campo. Nossa senhora, aí ferrou, aí termina de ferrar mesmo. E o João Carlos tá falando que acha que tem que ter autonomia, Luxemburgo, e não deixar os jogadores mandar. Eu li um comentário aqui, teve um outro também que o José Flávio Moreira falou que é interessante. Aquele, acho que o Mariano Souza, é aquele que tava treinando no Esporte, não é? É. Esse é não bom. Sei. É um cara também que o América poderia buscar. O Sport estava jogando bem. Ele não sei o que aconteceu dele sair do Sport. O Sport estava com dois jogos a menos ali. Mas é um cara bom também. E quem trouxe foi o Ricardo Drubsky, né? Então a gente tem chance. Boa mesmo. Eu fiquei preocupado agora. Sem essa informação, eu gostava dele. Boa. O Paulo Henrique está falando que a cena de diretoria deu um elenco bom para o técnico, salvo o goleiro. Eu acho que é um elenco razoável para a Série B. É um elenco que dá para subir, mas não é um elenco bom. Deu um elenco, ponto. Deu um elenco razoável. Né? Deu um elenco razoável, vai. O problema é o conjunto da obra, assim, que não tá virando, né? O Zé Arinos Barros está aqui com a gente também, dando uma boa noite. Vamos, então, para a bala do jogo. Eleito pelo Twitter, Ale com 32,8%. Tivemos aí quase um empate técnico, Elisari com 28,1%, Marlon com 26,6% e ninguém com 12,5%. Thales? Ninguém. Lucas? O Ale pelo gol, né? Acho que foi... Ele fez um gol de cabeça ali que eu acho que boa parte dos nossos camisa 9 ali não faria, eu acho. Não valeu o gol. Rolou. Lucas Maro, Thiago Moraes, Guilherme Rios, Leão Contador e mais uma pessoa que eu não sei que foram daqui para lá de carro para ver isso aí. Merecem de fato bala aí. E as famílias de todos que aceitaram ele de volta para topar um rolê de sair sexta-feira à noite para Novo Horizonte para ver o América jogar fora de casa. Esses aí, a família deles também merece o bala. Pior que é mesmo, viu? Eu vou de Alê, porque realmente é um cara que que pelo menos está tentando ali, está vibrando com o time, está tentando. É um dos poucos que eu vejo que tem alguma... que cobra dos outros jogadores alguma coisa e fez o gol. Não é craque, não é nada, mas eu acho que é um dos poucos que eu ainda vejo que está vibrando em campo, que está cobrando e achando ruim. Hã? Não à toa, a gente já pediu ele de capitão algumas vezes. Né? Pois é, é um cara que sente que está... Que dá para ver que não está concordando, sabe? Então, assim, eu vou de Alê só por conta disso. Ô, Lucas, temos esportes especializados? Sim, com minha vinheta. Vai começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Começar esportes especializados com Lucas ou com quem puder aqui no Decadentes. Eu preferi a outra. Essa aí é tá mais parecendo música de elevador. A outra era mais. Essa é a sua vinheta aí, Lucas. É igual a América do Sul, tá dando um sono. Ou com quem puder, não vem dessa foto aqui não, com quem puder. Eu gosto mais da outra. Vai começar esportes especializados com Lu. Essa é mais legal. Eu gosto da queda do meu bebê, Alice, boa. Bom, para começar com tudo nos esportes especializados com Lucas ou com quem puder, o América Locomotiva entrou em campo ontem contra o Vasco Almirantes pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né, para a Liga BFA, e perdemos de 30 a 0. Então foi... Bem feito. Vou colocar a carinha de atleticano e perdido a média, bem feito. Bem se fuder, infelizmente, né? Começamos bem, ganhamos a primeira partida contra o Tubarões do Cerrado, e perdemos agora a segunda partida por 30 a 0 em casa. Nosso coach... esqueci o nome dele, é um norte-americano, esqueci o nome do rapaz, vai ter que trabalhar muito aí Richard Moran, vai ter que trabalhar muito aí para melhorar esse time. E agora a gente volta a campo em casa contra o time do Atlético dia 31 de agosto, então sem ser, aliás, semana que vem mesmo, né? Isso, no sábado que vem, aliás, isso, sem ser esse final de semana, no próximo, né? Sem ser... não tem o horário ainda, nem o local, provavelmente vai ser no universo mesmo, mas semana que vem a gente dá mais informações aqui. No futsal, a gente vai ter um jogo nessa quarta-feira, lá no SESC Contagem, contra a Prefeitura de Congonhas, e no sábado contra o Barroca, pelo Campeonato Metropolitano, que é o torneio que nós ainda estamos disputando o futsal, uma vez que, infelizmente, fomos eliminados nas oitavas do brasileiro de futsal. E também na sexta-feira vai ter o primeiro jogo da final do Sub-20 contra o Minas. Então, pá, um jogo interessante, vai ser lá no Colégio Pio 12, não sei como é que vai ser para de entrada e tudo, mas acho que mostrando que o projeto ali está fincando raízes, está bem bacana. No Brasileirão Feminino, nós jogamos hoje contra o São Paulo, inclusive eu estava assistindo essa partida, São Paulo no começo pareceu que ia atropelar, eles começaram muito bem, depois a gente conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, e o jogo terminou 1-1 mesmo. Destaque, eu acho que recomendo a todo mundo, o canal Gold estava transmitindo, né, no YouTube, vejam o gol das meninas contra o São Paulo, que é tudo aquilo que a gente espera pro masculino, uma jogada bem trabalhada ali no meio de campo, sobra para ela perto da entrada da área, finalização perfeita, então que o masculino se inspire nas espartanas aí, porque foi um belo gol. A gente acabou empatando com o São Paulo em casa. E agora, vamos para a última rodada. Nesse momento, América com 19 pontos, em décimo. Flamengo em nono, com 19 pontos também. Bragantino em oitavo, com 20. Internacional com 20. E atrás da gente ainda tem o Fluminense brigando, que está com 18 pontos. Então tem 5 times brigando por 2 vagas. E vai ser, assim, bem emocionante aí. A partida vai ser na quarta-feira, dia 21. O América joga contra o Botafogo, fora de casa, lá no Figueira de Melo, o estádio do São Cristóvão, né? Estádio Ronaldo Nazário. O Bragantino joga com o Cruzeiro em casa. Então, Cruzeiro já classificado, não brigando por muita coisa. Vai ser mais complicado esse daí. Mas o Flamengo joga fora, joga em casa contra o Ferroviário, que está invicto na competição, não perdeu nenhuma partida. É, e o Internacional joga com o Santos em casa. Então, assim, nós precisamos de dois tropeços ali. Um deles é mais plausível, que é o do Flamengo. E precisamos de mais um tropeço aí se a gente ganha do Botafogo, que também não está brigando por mais nada. Só tem duas vitórias na competição. Temos chance de avançar para a próxima fase no Brasileirão Feminino. Então, torcer pelas espartanas aí. Quem sabe a gente... Eu acho que o Botafogo já está até rebaixado, não? O Botafogo, é porque... Acho que o Botafogo e o Santos estão rebaixados. É, não tem chance mais não, porque eles chegam a 14, o Real Brasília está com 16, então o Botafogo e o Santos já estão rebaixados. É, então, sim, é possível. Quem sabe a gente não avança para as quartas de finais, né? O jogo vai ser... Tem mais dois times rebaixados aí também. É o Avaí e o Atlético. Ah. O Atlético está em último, com um pontinho. Ô, Lucas, em termos futebolísticos, um 30-0 no futebol americano seria equivalente mais ou menos a qual placar? 4-0, mais ou menos isso. Ah, então não tá tão feio quanto parece, não. Pô, 4-0 não é feio, não? Não é tão feio, não. É isso? Não, é porque um 30. Eu quero ver o América perder de 4-0 e a gente vai começar aqui o programa. Nossa, fizemos uma partida, foi tão feio assim, vai. Você entendeu o que eu quis dizer, vai. Faz parte. Eu vou falar isso, coloca o Cauã pra falar, que ele vai falar que jogamos bem, mas não fez, matamos no último terço. Tomamos colocar o cara que escrevia sobre os jogos do time de vôlei. O América, com muita garra, joga demais, mas perde por 3-7-0, parcial. Perde 20, não, 17. Foi superado. O Paulo foi superado, é de doer, viu? É, no América Locomotiva, não, eles não colocam isso não, só colocam que a gente perdeu mesmo e pronto. Ah, inclusive no futebol feminino também, a gente teve essa semana a nossa goleira Tainá, né, fazendo um tarde de autógrafos ali, foi bem bacana, inclusive o Serjão postou, né, que foi lá com os meninos segurando a medalha de prata, foi bem bacana, nossa goleira com a medalhista olímpica. É, nos torneios dos Campeonatos Mineiros Sub-15, 17 e 20. No Sub-15, a gente ganhou de 4-0 hoje do 15 de novembro. É, somos líderes da competição até então, com um jogo a mais, mas na liderança. No Sub-17 também ganhamos do 15 de novembro. É, estamos nesse momento na segunda colocação, com um ponto a menos do que o Coimbra, que é o líder. E no Sub-20, hoje, nos recuperamos e vencemos por 1-0 o Coimbra. Esse jogo também teve... O América repercutiu ali nas redes sociais. Só não repercutiu quem fez o gol. Pelo menos eu posso ter perdido, mas eu não vi no Instagram. Mas a gente está em quarto lugar, então fazendo uma campanha bem mais ou menos ali. Nós estamos com 29 pontos, o Cruzeiro, que é o líder, está com 38. Inadmissível a gente ficar tão distante assim do Cruzeiro. No Brasileirão Sub-20, a gente não tem mais chance de classificação, mas mesmo assim, quinta-feira a gente ganhou do Ceará de 3-1, então a gente tem mais uma partida apenas, o América está a 5 pontos do Fluminense, que é o próximo para classificar, então não temos mais chance de classificar. E no Brasileirão Sub-17, a gente venceu o Atlético Goianiense lá em Goiás por 2-0, e nesse momento ali estamos dividindo a sétima colocação do grupo com o Ceará, a 4 pontos do Corinthians, que é o primeiro na zona de classificação, então tem campeonato, tem mais 3 partidas aí para a gente tentar, aliás, mentira, tem mais 2 partidas para a gente tentar, se a gente ganha do Flamengo, que é a próxima partida na terça-feira, a gente fica com chance para classificar, porque o Flamengo está com 12 ali, a gente dá uma embolada, então torcer para o Sub-17 aí também. Nossa, e é isso, Jair. Só um comentário sobre o Sub-20, tiramos os principais jogadores para ir compor elenco no profissional e ferramos dois lados, os caras não jogaram no profissional e não jogaram no Sub-20. É, o Renato Marques é reserva, inclusive agora bem reserva, né, já que o titular é o Davó e tem o Jonathan. O Adson virou reserva do Fabinho e do Vinícius, sei lá. O Júlio tá machucado, né, então... Não, nós levamos aquele Rafa Barcelos uns 4 ou 5 jogos para o profissional e ele não jogou no Sub-20, perdeu o jogo por causa disso. O Tauan Williams estava entrando bem, contra o Botafogo entrou mal, agora nem entrou, enfim. Sempre relacionado. É, então, isso aí. Complicado. Bom, além disso, essa semana houve reunião do Conselho Deliberativo, na verdade foi uma reunião mais informativa, Tivemos uma apresentação sobre os rumos da SAF, sobre as novas possibilidades aí de negociação. Os conselheiros ouviram aí as informações do Delcio Tolentino, de algumas coisas que estão acontecendo, e houve também algumas novidades aí sobre os novos rumos aí, né? Existe aí para o final do ano haverá uma troca na SAF e todo mundo está se movimentando. Vamos ver o que acontece aí, né? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Só a fala do Saci, eu acho que vale demais. E é bom reforçar, lembrar para todo mundo da diretoria da SAF, do Conselho de Administração, do Deliberativo, do Fiscal, Conselho de Ética, o América não é de ninguém, não tem dono, ele é da torcida do América. Então não tem essa de cá, eu não vou na reunião porque eu não sou dessa chapa, não gosto desse pessoal, e aí fica nesse meio vai, não vai aí, quem se ferra é a torcida, é o cara que vai lá no campo e não vê o time jogando. Então, só lembrar o recado que foi dado durante a reunião. Boa. Saci fez uma defesa muito grande da torcida lá, viu, gente? Muito legal o que ele falou. Próximo jogo, então, quarta-feira, 19 horas. 19 horas, é isso? 19 horas, confirmado. Difícil chegar, hein, para quem trabalha ali nos confins da vida, igual o Thales Maciel. Eu não trabalho, tem 2 anos já que ele saiu. Agora ele é home office, cara. Daqui a pouco fazem um crossfit, então. Os vizinhos reclamaram que fica trabalhando de cueca, só. Quando há uso, né? Fica muito pelado. Os vizinhos reclamaram aí, o negócio tá feio pro lado dele. E América e Chapecoense. Eu gostei do horário, porque dá pro meu menino ir. Dá pra ele curtir. O que vocês esperam desse jogo? Eu só espero a vitória. Menos que isso, nós estamos enrolados. Porque depois a gente tem Vila Nova fora, depois Mirassol fora e depois Guarani em casa. Ou seja, os próximos 3 jogos aí, o Chapecoense, em teoria, é o jogo mais fácil de ganhar, né? Em teoria, né? Não, Guarani né? Em casa. Não, nos próximos 3 jogos. Ah, tá. Chapecoense, Vila Nova e Mirassol. O Vila Nova eu acho meio uma incógnita, assim, porque do jogo que eu vi jogar contra a gente, é um time bem fraquinho, mas tá brigando lá em cima, né? Está brigando lá em cima, inclusive acabaram de ganhar de 2-0 do Sport, né? Mas de fato é o jogo que a gente tem que ganhar. O Chapecoense está na zona de rebaixamento, tem 4 vitórias só no campeonato. O goleiro deles é o Cavicchioli, coitado. Tá machucado. Então era o Cavicchioli, coitado. Enfim, a gente tem que ganhar, porque tem muita chance da gente tropeçar nos próximos, né? Então fazer esses 3 pontos ali para não descolar da galera. Santos e Novo Horizontino já estão com 3 pontos a mais que a gente, o Mirassol com 4 pontos a mais que a gente, né? Então tem que colar nessa galera de cima, precisa da vitória de qualquer jeito, qualquer custo. Isso aí, e você, Thales? 2-1. Boa. Rolou. Vai ser que é jogo sofrido. 1-0. Só porque a gente tem que tomar um gol, né? 2-1. Quarta-feira, aguarda de quem? Só pra gente saber. Não, quarta-feira eu vou. Então aguarda de Valop, então. Exato. Então é isso, moçada. A gente se encontra lá quarta-feira. Vamos lá, vamos apoiar. Todo mundo tem suas críticas, todo mundo tem suas questões, mas temos que apoiar. É o nosso time e ele precisa da gente também. Vamos lá, vamos apoiar. Vamos fazer a nossa parte, beleza? Então, boa semana a todos. Tamo junto, valeu!